Em aviões do forró, diretamente do forró Santo Mel. Ui! Bora, aí a CD tá chegando na vaquejada dos caminhões do clube do vaqueiro. Não sou seu passarinho na gaiola, somos livres pra viver qualquer história. Não sou um peixinho na sua rede, seu peixe é bom, mas não mata minha sede. Não me falem se amarra, eu vou me mandar, eu vou me mandar. Não me falem compromisso, eu não sou bonis, eu não sou bonis. Dou a meia volta e tomo um chá de sumiço. Eu te quero e você me quer, mas eu não sou seu homem nem você minha mulher. Eu te vejo e você também, você só é mais uma pica no meu harém. Eu te quero e você me quer, mas eu não sou seu homem nem você minha mulher. Eu te vejo e você também, você só é mais uma que completa o meu harém. Vem, aviões! Tem uma negada aí do manteado sobre isso, hein? Não sou seu passarinho na gaiola, somos livres pra viver qualquer história. Não sou um peixinho na sua rede, seu peixe é bom, mas não mata minha sede. Não me falem se amarra, eu vou me mandar, vou me mandar. Não me falem compromisso, eu não sou bonis, eu não sou bonis. Eu dou a meia volta e tomo um chá de sumiço. Juninho Cidês, o moral de Garanhuns. Mas eu não sou seu homem, nem você minha mulher. Eu te vejo e você também, você só é mais uma que completa o meu harém. Eu te quero e você me quer, mas eu não sou seu homem nem você minha mulher. Eu te vejo e você também, você só é mais uma que completa o meu harém. Em aviões, a banda mais estranha do Brasil.